Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Sejam uma vez mais bem-vindos a mais esta edição do programa Lux Esotérica. Sempre aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, coordenador da loja esotérica virtual, Alevir, e com o patrocínio sob os auspícios dos associados e simpatizantes da loja esotérica virtual. A quem nós agradecemos muitíssimo sempre o apoio, o patrocínio que nos permitem, caros ouvintes, estar aqui transmitindo para vocês em áudio, agora também em vídeo pela Ustream. Agradecemos muitíssimo a todos aqueles que têm renovado as suas semestralidades, criando assim condições para que nós possamos estar aqui com esse canal aberto a serviço sempre da espiritualidade, da qualidade de vida daqueles que nos acompanham. Muito obrigado pela audiência e, caros ouvintes, nós vamos voltar uma vez mais no dia de hoje, dentro aqui dos programas que nós temos feito com temas sugeridos pela nossa audiência. Vamos tentar, caros ouvintes, finalizar aquele tema do relaxamento, da concentração e da meditação, que foi sugerido pelo nosso ouvinte Aparecido e que, infelizmente, na última terça-feira, a gravação do nosso programa não ficou a contento devido a problemas técnicos aqui no nosso estúdio. Mas nós vamos, com certeza, ouvintes, fazer aqui a abordagem final dessa temática, ouvintes, que nós sabemos que é muito interessante, muito importante, ouvintes, para todos os espiritualistas. Então, é o nosso privilégio finalizarmos com vocês esse tema, ouvintes, que está sendo trabalhado aqui no nosso programa Lux Esotérica, tendo como base, ouvintes, realmente o yoga clássico. E a nossa referência aqui, que eu gostaria de recomendar para todos, é o livro A Ciência do Yoga, do Dr. Ika Taimni, grande teósofo, yogi, caros ouvintes, que na vida secular foi um engenheiro químico, mas que durante toda a sua vida se dedicou ao yoga, à meditação, realmente à espiritualidade também. E nesse livro, caros ouvintes, vocês vão encontrar os temas tradicionais do yoga. Lá, caros ouvintes, vocês vão encontrar, né, os chamados Yoga Sutras de Patanjali, ouvintes, que é realmente são os textos fundamentais, verdadeiramente históricos, do yoga, que foram escritos por esse grande sábio hindu no século VI antes de Cristo. E Patanjali, caros ouvintes, realmente foi um homem extremamente iluminado, que ensinou, caros ouvintes, o caminho do yoga para seres de profunda espiritualidade, e ele então escreveu os 196 aforismos que compõem, né, esses Yoga Sutras, ouvintes. E foram feitos para serem decorados por aqueles que acompanhavam essas práticas. Então, já no primeiro e no segundo programas aqui da nossa série, nós já tratamos com vocês das divisões, dos passos iniciais do yoga, caros ouvintes, que este programa realmente de trabalho, que é os Yoga Sutras de Patanjali, são chamados também de Astanga Yoga, ou seja, yoga de oito membros, ou de oito passos. Então, nós já tratamos com vocês, ouvintes, desses passos iniciais que levam a criar as condições, ouvintes, para a prática da meditação e também do êxtase, da própria iluminação. Sempre, caros ouvintes, é bom relembrar que o grande objetivo do yoga, e a palavra yoga significa união. União do mortal com o imortal. A união da consciência humana com o nível divino. Então, isso, esse caminho, caros ouvintes, de união, ele é atingido através da separação, através do controle de todos os aspectos que realmente distraem o ser humano, a nossa consciência, de perceber o que realmente nós somos. Então, o caminho do yoga clássico, caros ouvintes, do Raja Yoga, nos Yoga Sutras de Patanjali, começam com o primeiro e segundo passo, os yamas, ou seja, aquilo que o ser humano não deve fazer, realmente se abster de roubar, de ser violento, de ser maledicente, ou viver uma vida ética. E depois os niyamas são aquelas práticas que levam o indivíduo ao aperfeiçoamento, que é o estudo, que é a prática das virtudes e principalmente, ouvintes, focalizar a vida nos níveis superiores. E depois, ouvintes, vem as asanas, que nós já falamos detidamente para vocês, criadas as condições éticas para seguir esse caminho. Então o indivíduo começa a praticar, ouvintes, as posturas, né? Porque, infelizmente, ouvintes, o nosso corpo físico, ele não tem posturas naturais que nos levem à prática da espiritualidade. Então, nós citamos aqui nos programas iniciais as 84 posições clássicas do yoga e, obviamente, há aquelas que são mais indicadas, como a Padma Asana, que é a postura do lótus, né? Que é simplesmente se manter a coluna ereta, se sentando no chão, cruzando os pés sobre as coxas. Mas, infelizmente, ouvintes, nós ocidentais temos muita dificuldade em praticar estas posturas. Então, nós temos que procurar, ouvintes, posturas, temos que procurar condições para que nós também ocidentais possamos realmente praticar o yoga. Não, caros ouvintes, que nós vamos fazer aqui como o nosso amigo, né? Tentar fazer a Padma Asana de qualquer jeito, de terno e gravata, sentado nas areias de uma praia. Não é assim, caros ouvintes, que a pessoa vai conseguir realmente praticar o yoga. O yoga, caros ouvintes, é algo extremamente sério, porque vai levar a pessoa ao autoconhecimento, ao aprofundamento do seu próprio ser. Então, aqueles que têm facilidade, ouvintes, que conseguem praticar as asanas, as posturas, sem ficar realmente com dormência, sem ficar muito incomodado, devem praticá-las porque elas geram realmente uma harmonização energética. Agora, aqueles, ouvintes, e eu acredito que nós ocidentais, a maioria de nós, ouvintes, não consegue praticar essa postura. Então nós temos que recomendar a vocês, ouvintes, a chamada clássica postura egípcia. Então nós vamos colocar aí para vocês, ouvintes, a própria imagem de uma estatueta egípcia, para vocês saberem aí com fundo histórico qual é, caros ouvintes, a verdadeira e mais fácil postura para nós ocidentais praticarmos o yoga. É simplesmente, ouvintes, arranjar uma cadeira onde haja um assento firme, onde nós possamos nos sentar tranquilamente, mantendo a coluna o mais ereta possível, para que nós possamos, ouvintes, ficar realmente muitos e muitos minutos sentados, mantendo a coluna sempre ereta, repousando as mãos sobre as coxas e sempre que possível vem descalço, porque o corpo humano é um sistema de energias, ouvintes, que precisa, como todo sistema elétrico, ouvintes. Nós estamos aqui nos comunicando através de computadores, através de aparelhos eletroeletrônicos. E todos aí que já estudaram alguma coisa de elétrica, de eletrônica, sabe que é fundamental, ouvintes, haver o aterramento de toda uma fiação, de toda uma instalação elétrica. É aquele famoso terceiro pino que tem aí na tomada do computador ou de outros aparelhos, ouvintes. O corpo humano também precisa de aterramento. E uma série de mazelas e doenças, ouvintes, nós podemos ultrapassá-las simplesmente se nós, durante o dia, nós colocarmos os pés no chão, para descarregar energias negativas que estão no corpo e para carregar energias telúricas que a Terra possui e que carregam o nosso corpo, principalmente subindo pelos nossos pés, pelas nossas pernas e se armazenando nos nossos chakras energéticos. Então é essa postura aí, ouvintes, que nós estamos mostrando para vocês pela Ustream. Você que não está nos vendo, cliquem aí abaixo do playlist na rádio. Veja, caros ouvintes, a postura realmente campeã para nós ocidentais praticarmos o yoga. Você que tem facilidade, você que é jovem, que pode treinar o corpo, ouvintes, pratiquem as asanas tradicionais, porque elas equilibram, dão saúde e dão vigor ao corpo. Porque esta fase, ouvintes, das asanas dentro do yoga, ela visa com que o indivíduo escape das perturbações, né, que o corpo provoca. Porque, realmente, se nós não aprendermos a dominar o nosso corpo, nós não vamos, caros ouvintes, realmente dominar nada. Porque o corpo realmente é a sede do Espírito Santo, como nos informam os evangelhos cristãos. E não existe, caros ouvintes, outro lugar do universo onde nós possamos verdadeiramente contactar o nosso eu espiritual que não o templo material do nosso corpo. Então ele precisa estar saudável, ele precisa estar equilibrado e, principalmente, ele não pode nos incomodar, ouvintes, durante as práticas meditativas. Então, aquelas coceirinhas, aquelas dores musculares, aquelas distrações do corpo, ouvintes, têm que ser dominadas através das asanas. E ao dominar o corpo, ouvintes, nós também estaremos provocando uma conexão com uma energia superior. Porque existe um conjunto de conexões, ouvintes, ocultas que fazem com que o ser humano realmente se conecte com os seus níveis superiores. E então as asanas, caros ouvintes, como elas são chamadas, elas conectam o ser humano com o princípio átmico, o mais elevado dos princípios superiores. E não por acaso, ouvintes, muitas escolas de mistério do passado eram inclusive escolas militares, eram escolas de treinamento. E depois isso também se transformou em escolas de esportes, de práticas olímpicas, de práticas atléticas. Daí vem os ginásios, daí vem as academias, ouvintes. Academia não era simplesmente um lugar para fazer exercício físico, como hoje em dia, academia e acadêmicos, como eram na Grécia, eram pessoas que se reuniam para discutir, para conversar assuntos superiores. Então, o domínio do corpo, ouvintes, faz com que haja um domínio das energias do corpo. E o passo seguinte, ouvintes, depois que nós dominamos o corpo físico, é o chamado pranayama. E aí entra um assunto muito interessante, que são as energias, caros ouvintes, que circulam no nosso corpo. E pranayama é uma palavra composta que significa prana, é o nome que se dá à vitalidade que vem do sol. Existem três grandes energias que promanam do sol, que é a vitalidade, chamada na Índia de prana, e que há muitos nomes para ela, caros ouvintes. Os chineses, os tibetanos a chamam de ti ou de ki. Daí muitas práticas que esses povos têm de concentração dessa energia para a cura, para o bem-estar do ser humano. Mas fundamentalmente, ouvintes, prana, que é a vitalidade, e yama, que é a outra parte da palavra, significa restrição, significa domínio. Porque a respiração, caros ouvintes, é uma espécie de alimentação onde o ser humano introjeta no seu corpo não só o combustível, caros ouvintes, o comburente para a vida material, mas é a respiração que dá o ritmo da entrada das energias dentro do nosso corpo. Isso é uma coisa muito importante desde o relaxamento, caros ouvintes, porque obviamente que os iniciantes dessa prática quererão, né, fazer alguma coisa a nível respiratório. O que nós recomendamos a todos e que não tem perigo nenhum é sempre procurar respirar profundamente. Ao se respirar profundamente, nós oxigenamos o corpo e principalmente, ouvintes, o nosso cérebro, que consome 25% de todo o ar que nós respiramos, vai para o cérebro. Então é importante, ouvintes, aprender a respirar profundamente, usando a boa parte da capacidade do pulmão. E nós vemos, ouvintes, que infelizmente as pessoas não sabem realmente respirar. Quando nós pedimos a uma pessoa respire profundamente, o que acontece normalmente é que a pessoa faz assim. Ela levanta os ombros. E isso, caros ouvintes, é realmente o atestado que a pessoa realmente não sabe nada sobre a arte da respiração. Porque a maior parte da capacidade pulmonar, ouvintes, está na parte inferior do nosso corpo, na região do ventre, né? Então, o pulmão é como se fosse um fole, né? Então, se respirar profundamente significa expandir o diafragma e expandir o nosso ventre, ouvintes, encher o pulmão de ar, e não tentando se erguer o ombro, ouvintes. Aí nós estamos tentando encher o fole do lado estreito, então não há como. E essa respiração profunda, ouvintes, é muito recomendada. Agora, já as outras práticas de pranayama, ouvintes, as restrições, o controle do prana, da respiração, não se recomenda, ouvintes, às pessoas, a não ser que esteja esses exercícios sendo acompanhados realmente por um mestre, por alguém que pratique a yoga, que tenha realmente conhecimento do que está fazendo. Porque o objetivo, ouvintes, do pranayama é realmente transcender e conhecer profundamente o mecanismo de entrada de energia no corpo. Porque quando nós respiramos, ouvintes, não é simplesmente o ar que entra nos nossos pulmões, mas sim o ritmo com que nós respiramos controla a entrada do prana pelo nosso chakra esplênico, caros ouvintes, ou seja, pelo chakra que está exatamente em cima do nosso baço. É pelo baço, ouvintes, que a maior parte do prana entra no nosso sistema. E há muitas e muitas práticas, ouvintes, do pranayama, como essa que nós estamos mostrando, que é a respiração alternada pelas narinas, né? Então, se alternar a respiração pelas narinas, faz com que o indivíduo ganhe realmente um controle sobre a circulação das energias. E os Yoga Sutras de Patanjali, ouvintes, mencionam que aqueles que praticam seriamente e durante bastante tempo o controle da respiração podem atingir a maior parte dos poderes ocultos que a yoga realmente traz ao indivíduo, e a chamada kumbhaka, ou seja, a retenção da respiração, tanto com o pulmão vazio quanto com o pulmão cheio, se praticadas por um certo número de horas por dia, pode levar o indivíduo à própria imortalidade. Pelo menos é isso que afirmam os textos iógicos antigos. E, obviamente, que é muito importante, ouvintes, nós sabermos disso, mas, ouvintes, não se pode chegar nesse ponto sem o indivíduo ter realmente se transformado numa pessoa ética, numa pessoa equilibrada, numa pessoa que domina o seu corpo físico através das asanas, até, caros ouvintes, que ela chegue realmente nos pranayamas. Porque o que vai revelar para a pessoa a prática dos pranayamas é a existência do prana, caros ouvintes, essa energia universal, que juntamente com a kundalini, que vem tanto do sol quanto do centro do nosso planeta, e Forrat, caros ouvintes, que é uma energia puramente solar, mas o mais importante para nós, ouvintes, é por isso que essa ciência se chama pranayama, essa parte do yoga, porque os clarividentes percebem o prana como pequenos glóbulos energizados que vêm do sol e pairam na nossa atmosfera. E é por isso, caros ouvintes, que durante o dia, quando nós estamos recebendo os raios solares, há muito mais vitalidade, nós ficamos mais despertos, é o horário que as pessoas trabalham, fazem a maior parte das atividades físicas e também intelectuais. Porque quando cai a noite, ouvintes, diminui a quantidade desses glóbulos na atmosfera, então nós ficamos mais sonolentos, é o momento de repousar e de fabricar a química do nosso corpo, do nosso cérebro. E durante a madrugada, ouvintes, há muito menos energia, há muito menos prana, e é por isso que a maior parte dos desencarnes nos hospitais, nos locais de convalescência, se dá exatamente nesses horários, porque há menos desses glóbulos na atmosfera. E o poder, caros ouvintes, que o pranayama traz é realmente o poder de dominar as energias corporais. Então, os exercícios realmente que podem ser feitos trazem saúde, mas se forem exagerados também podem trazer desequilíbrios. Podem trazer desequilíbrios que descambam em doenças e finalmente pode trazer até a própria morte do indivíduo. E lamentavelmente, ouvintes, mesmo que essas práticas sejam realmente clássicas, né? Como nós podemos ver aí as representações dos antigos yogis praticando os mesmos mudras, né? As mesmas posturas com as mãos para restringir a respiração, mas o que está em jogo aí, ouvintes, são energias, são forças extremamente poderosas que nós, seres humanos, temos que tomar realmente muito cuidado com elas. Porque, ouvintes, aqueles que entrarem no caminho da espiritualidade têm que estar realmente avisados que, ao chamar mais energia para o nosso sistema, e isso acontece quando nós respiramos com técnica, quando nós praticamos o pranayama, também, ouvintes, se acorda a serpente ígnea, que está na base da nossa coluna, que começa naturalmente a circular mais pelo nosso sistema. Então aí começam a surgir o maior magnetismo, podem surgir os poderes. Cada um dos chakras humano, quando vitalizado, quando despertado, traz um poder para a consciência. Então vocês podem imaginar, ouvintes, que se a pessoa não for ética, se a pessoa não for justa, se ela não for pura, essa energia, caros ouvintes, pode dar realmente armas para pessoas que, se chegarem nesse ponto sem a purificação, se transformarão claramente em magos negros. E outro comentário que vale a pena acrescentar nesse ponto dos pranayamas é que toda energia, ouvintes, que nós geramos, que nós trabalhamos, quando nós estamos nos espiritualizando, ela pode gerar dois fenômenos que foram comentados muito claramente por Eliphas Levi, um grande discípulo do mestre Kutumi na Europa, que comentou o seguinte: essa energia, ouvintes, quando o indivíduo é puro, quando ele é abnegado, altruísta, ela gera um magnetismo que é o carisma espiritual. É um poder espiritual de atrair as pessoas para a espiritualidade, para o caminho da retidão, para a evolução. Então, as pessoas verdadeiramente espiritualizadas têm esse carisma e elas o usam não para benefício próprio, mas para o benefício alheio, para o bem comum. Enquanto que as outras pessoas, ouvintes, as más intencionadas, as não purificadas, elas usam essa energia para gerar a fascinação. Então, cuidado, ouvintes, com pessoas que têm um magnetismo muito forte, mas, e obviamente, se comportam e se aparentam como muito fascinantes, porque normalmente essas pessoas despertam os chakras inferiores e elas têm desejos intensos, são pessoas extremamente sensuais, pessoas extremamente atraentes fisicamente, mas elas também trazem todos os defeitos que isso incorre. São pessoas normalmente muito egoístas, pessoas realmente apegadas à autoimagem e que realmente utilizam as pessoas que se aproximam e são atraídas por esse magnetismo para o seu benefício próprio. Então, ouvintes, não confundam carisma espiritual, a energia verdadeira da santidade, com fascinação, pois fascinação, inclusive, é uma das primeiras coisas que se ensina nas escolas de magia, como usar as energias para enganar as pessoas. E os pranayamas são exatamente as práticas que levam os indivíduos a perceberem essas energias. E no segundo bloco do nosso programa de hoje, ouvintes, nós vamos falar com vocês sobre os altos níveis dos Yoga Sutras, ou seja, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Obviamente em largas pinceladas, porque nós não pretendemos aqui abranger toda a profundidade desse assunto, mas vamos tentar aqui trazer alguma coisa do seu significado. Então, ouvintes, vamos fazer aquele nosso tradicional intervalo, convidando uma vez mais a todos os nossos amigos interessados aqui nos temas do nosso programa, para que nos apoiem, ouvintes, para que nós tenhamos condições de sempre estar a serviço, ouvintes, aqui da causa única, a evolução espiritual da humanidade, atendendo aqueles que estão buscando pela internet e que nós atendemos pelas janelas que nós abrimos para vocês nesses conhecimentos. Vamos, caros ouvintes, ao nosso intervalo e voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Lux Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, que recebe sempre com muita satisfação ouvintes a todos que nos acompanham ao vivo aqui, sempre às 9 da noite, de segunda a sexta-feira, e a todos os nossos amigos e amigas, simpatizantes, associados, pessoas que gostam aí do nosso trabalho através da internet, que nos acompanham na sessão de áudio da loja esotérica virtual Alevir. Muitíssimo obrigado, principalmente aos nossos associados que estão realmente nos bancando, caros ouvintes, aí renovando suas assinaturas, criando, caros ouvintes, condições para que esse trabalho continue no ar. Pois é um retorno, caros ouvintes, que vocês nos dão das energias que nós enviamos. Muito, muito obrigado pelo prestígio, a audiência, o carinho, caros ouvintes, daqueles que nos apoiam materialmente, mas também e principalmente aqueles que nos apoiam espiritualmente, que apreciam, ouvintes, aquilo que nós trazemos e que nos mandam sempre muito boas vibrações. Muitíssimo obrigado. E nós estamos completando no dia de hoje, ouvintes, o nosso estudo que foi sugerido pelo nosso querido ouvinte Aparecido, que nos pediu, ouvintes, que falássemos sobre o relaxamento, a concentração e a meditação. Mas como nós sempre estamos aqui trazendo os temas realmente do ponto de vista oriental, nós estamos trazendo, ouvintes, o caminho dos Yoga Sutras de Patanjali. Então vamos logo, ouvintes, aos últimos passos do Yoga, que começa justamente com Pratyahara. Pratyahara, caros ouvintes, é a abstração, o domínio completo dos sentidos. Então aquele que se preparou, ouvintes, eticamente, através dos niyamas e yamas, que aprendeu a dominar o seu corpo através das asanas, de uma forma que o seu corpo não mais impedisse que ele se sentasse para meditar. Então o indivíduo se tornou o chefe, o mestre do seu corpo. Através do pranayama, o indivíduo começou a dominar e se transforma no mestre das energias que entram no seu corpo, inclusive passando a enxergar o seu próprio duplo etérico. É o primeiro poder, caros ouvintes, que o yogi adquire, é o poder de enxergar o duplo etérico, que é uma energia física, mas que a maior parte das pessoas não vê, e o yogi atinge esse poder. E finalmente, completando os 5 primeiros passos, Pratyahara, ouvintes, pois o indivíduo deve aprender então a se abstrair dos 5 sentidos e fixar, ouvintes, a sua atenção na mente, pois os hindus têm realmente uma grande compreensão, ouvintes, sobre os 5 elementos, né? A terra, a água, a luz, o ar e o éter, e que são trabalhados pelos 5 órgãos do sentido: o nariz, a língua, a nossa visão, o nosso tato, a pele e os nossos ouvidos, por onde esses 5 elementos penetram, gerando então os 5 sensações: a olfação, a gustação, a visão, o tato e a audição. E obviamente que todas essas percepções, ouvintes, distraem o nosso ser e impedem que nós atinjamos o primeiro dos passos que levam o indivíduo ao autoconhecimento mais profundo, que é a concentração. Sem nos abstrairmos, ouvintes, dos sentidos, não é possível realmente praticar o próximo passo, que é dharana, caros ouvintes. Dharana é aquilo que genericamente se chama de concentração. Finalmente nós chegamos na concentração, ouvintes. Então, o sutra, né, o verso que curto, que era para se decorar exatamente dentro dos Yoga Sutras, quando chega a Dharana, ele cita: dessa bandas citacia Dharana. Ou seja, Dharana ou concentração é o confinamento da mente dentro de uma área mental limitada, ou seja, o objeto da concentração. Então, ouvintes, aquele que tiver realmente cumprido esse programa, ele realmente terá, ouvintes, criado as condições para realmente se fechar dentro dos objetos que ele vai contemplar. Então, esses objetos vão variar, obviamente, com as características do próprio buscador. Se ele for um devoto, a sua concentração, a focalização da sua mente será sobre um santo, sobre um homem aperfeiçoado, sobre virtudes espirituais, religiosas. Se essa pessoa for, por exemplo, um Janana Yogi, como esse que vos fala tem o privilégio de ser, então os Janana Yogis se concentram sobre aspectos abstratos, sobre percepções mentais, sobre raciocínios, sobre análises, caros ouvintes, usando a mente dentro do seu aspecto mais abstrato. Então, pode-se usar a emoção através da devoção, que é a Bhakti Yoga, pode-se usar a Janana Yoga, que é através das ideias, dos conceitos, e há também aqueles que se concentram em muitos outros aspectos, ouvintes. Existem muitas escolas realmente que fazem a união através de outros aspectos. Mas o que nós precisamos realmente compreender de Dharana é que ela é a completa centralização, a completa focalização da mente, sem distrações, ouvintes, num único objeto. E o grande objetivo, ouvintes, da concentração é levar o indivíduo ao ponto subsequente, que é descrito nos Yoga Sutras como Tatra Pratyaya Karatanatna Dhyanam, ou seja, o fluxo ininterrupto da mente na direção do objeto escolhido para a meditação é a contemplação, ouvintes. Ou seja, através da concentração, ouvintes, se atinge o nível subsequente, que é Dhyana, ou seja, a própria meditação em si. Quando o indivíduo consegue, ouvintes, treinar a mente para ficar focalizada num único objeto, num único conceito, num único ponto, até que realmente não reste nenhuma dúvida, ouvintes, que não reste nenhuma fuga da consciência sobre aquele ponto, aí, ouvintes, o indivíduo vai conseguir atingir o estado de Dhyana, o estado de meditação, que finalmente deságua calmamente no estado de contemplação. Contemplação, ouvintes, que é o estado em que a mente passa, caros ouvintes, do nível da dualidade para o nível da unicidade com aquilo que se medita. Pois existe, caros ouvintes, esta grande ilusão dos nossos sentidos, que nós nos sentimos realmente separados das coisas, nós nos sentimos separados das outras pessoas, do próprio universo. Mas aquele que realmente pratica estas virtudes, ouvintes, que vai praticando o yoga vai cada vez mais, ouvintes, se convencendo realmente da grande unidade que existe entre todas as coisas. Então, ao praticar, ouvintes, a todas as recomendações dos Yoga Sutras e dominar os sentidos, dominar o corpo, dominar as emoções, os desejos, né, que ficam lá atrás, através das virtudes e das abstenções que são sugeridas em niyamas e yamas, então, ouvintes, o indivíduo começa a mergulhar dentro de si mesmo e encontrar a unidade fundamental de todas as coisas. E aí, ouvintes, só resta ao indivíduo, que vai assim progredindo, a atingir os mais elevados níveis da meditação, né? Pois o nível subsequente, ouvintes, de Dhyana é atingido quando, aqui cita os Yoga Sutras, a mesma contemplação e meditação, quando há consciência somente do objeto de meditação e não de si mesma, a mente, então aí se atinge, ouvintes, o nível subsequente a Dhyana, que é o Samadhi. O Samadhi, ouvintes, essa palavra tão decantada, tão citada nos livros espiritualistas, pelos grandes compositores de poemas, de poesias, de versos e prosas, que é a iluminação, ouvintes. Quando inexiste mais separação entre o que medita e o objeto da meditação, pois a mente perde, ouvintes, o foco sobre si mesma, o que é a coisa mais difícil realmente de se fazer, ouvintes, pois existe um grande abismo entre a natureza mortal do ser humano e a mente abstrata que está lá do outro lado. Então, aquele que atinge o Samadhi, ouvintes, e o Samadhi tem muitos níveis, ouvintes. Nós, obviamente, não vamos poder falar sobre estes pontos, estes níveis do êxtase do Samadhi, também chamado de iluminação, de libertação, de salvação, de moksha, de satori, de expansão cósmica, ouvintes, que a mente alcança. Porque a mente, ouvintes, ela tem limitações. A mente, ela funciona, na verdade, como um espelho. Um espelho que faz refletir. Nós até usamos isso na nossa linguagem cotidiana, quando nós dizemos, vamos refletir sobre uma coisa. Quando nós refletimos, ouvintes, nós viramos o espelho da nossa mente ou para baixo, para as coisas da matéria, para a nossa memória, para a cultura, para os conceitos que nós temos, e aí a nossa mente está voltada para o mundo material, para o mundo das coisas. Mas a nossa mente também pode ser voltada, caros ouvintes, para cima. Ela pode refletir o que é superior. E nesse momento, ouvintes, se nós meditarmos até atingirmos a contemplação, nós vamos, caros ouvintes, descobrir algo muito grande, que por trás da nossa mente está a verdadeira luz. A nossa mente é apenas um conduto para a luz espiritual que flui através da mente. E verdadeiramente, ouvintes, a diferença que existe entre um gênio, um mestre de sabedoria e uma pessoa completamente inércia, uma pessoa completamente ignorante, uma pessoa idiota, caros ouvintes, a única diferença que existe entre as pessoas é a quantidade, é o tamanho do fluxo dessa luz espiritual que passa pela mente. porque fundamentalmente todos nós somos iguais, ouvintes. Mas é quanto da luz universal que passa através da nossa mente que nos diferencia, ouvintes. Então, se autoconhecer, ouvintes, é conhecer verdadeiramente essa luz. Se nós, ouvintes, não conseguirmos realizar o quanto dessa luz passa através de nós, nós realmente não nos autoconheceremos. O Samadhi, ouvintes, ele pode atingir níveis muito altos. Se dizem que existem 8 ou 10 níveis do êxtase do Samadhi. Existe o Samadhi com semente, o Samadhi sem semente. Existe, ouvintes, níveis cada vez mais progressivos, onde o indivíduo vai penetrando a luz interior. A luz, caros ouvintes, que é a coisa mais importante e que, infelizmente, nós temos tão pouco aqui nesse nosso mundo. Porque quando nós fechamos os nossos olhos, ouvintes, nós estamos no plano mental. E na maior parte das pessoas, quando nós fechamos os olhos, nós vemos apenas trevas. Enquanto que, para aquele que medita, ouvintes, a experiência é sempre luminosa. É uma experiência de luz abarcante, luz multicolorida, luz que preenche a tudo, caros ouvintes, e que encanta, que deixa a pessoa em um nível de felicidade que nada neste mundo se compara, ouvintes. Então, o grande objetivo do yoga, caros ouvintes, é levar o indivíduo paulatinamente por esse caminho até que a pessoa reconheça dentro de si mesmo a luz universal que a todos banha, ouvintes. Então, em qualquer lugar do mundo que vocês estejam, ouvintes, saibam que cada ser humano pode ser a fonte do seu autoconhecimento, a fonte do seu autopreenchimento. Cada um de nós, caros ouvintes, é a única e exclusiva fonte da verdadeira felicidade. Não adianta, ouvintes, nós buscarmos lá fora a felicidade no mundo das coisas impermanentes. Então, o caminho do yoga, caros ouvintes, é o caminho da descoberta da fonte da vida, da fonte da imortalidade, da fonte do verdadeiro amor, da verdadeira felicidade, da verdadeira alegria, que não podem, caros ouvintes, de forma eterna, imortal, vir de fora. Porque em alguns poucos anos, em algumas poucas décadas, ouvintes, nem eu, nem vocês estaremos mais nesse plano físico. Nós somos pó e voltaremos ao pó. Essas paredes que nos cercam, ouvintes, cairão com o tempo, serão substituídas, o terreno vai se transformar numa outra coisa, vão construir outras casas, outros prédios, ou quiçá a natureza tomará conta desse lugar onde nós estamos. Então, de nós, ouvintes, nada restará. O que vai restar é a luz que habita dentro de nós, a nossa alma, que vai continuar, ouvintes, a evoluir. Então, só podemos sugerir a todos vocês, queridos ouvintes, que procurem nas suas vidas, cada vez mais, ouvintes, buscar momentos de relaxamento, momentos de interiorização, momentos, ouvintes, dedicados à prece, momentos dedicados à meditação. Porque, ouvintes, nesse exato momento, nós estamos no Nirvana. O Nirvana está ao nosso redor. O céu é aqui e agora, ouvintes. A única coisa que nos impede de entrar nesta beatitude, nesta iluminação, nesta felicidade indizível, neste contentamento eterno, ouvintes, é exatamente a nossa consciência, que ainda, caros ouvintes, não consegue enxergar a luz que está à nossa volta. A luz, caros ouvintes, que dá nome a esse programa. A luz esotérica. A luz oculta. Então convido, caros ouvintes, como todos os mestres do passado convidaram aos seus discípulos, aos seus irmãos, aos seus condiscípulos, vamos, ouvintes, desobstruir a nossa consciência e cada vez mais perceber essa luz, não só em nós, caros ouvintes, mas em todos os seres, em todos os nossos semelhantes, nossos irmãos humanos, super-humanos, seres que habitam esse planeta, que não são da nossa linhagem, que são os anjos, os espíritos da natureza, os outros reinos da natureza, ouvintes, os animais, as plantas, os minerais, os elementais, ouvintes, que habitam a atmosfera dos planos físico, astral, mental, e seres, ouvintes, cuja consciência é tão grande, tão penetrante e tão sutil que nós não os conhecemos, nós não os vemos, mas nós podemos senti-los, ouvintes, quando nós realizamos as verdades espirituais. E esse caminho, ouvintes, esse progresso só pode ser atingido numa única direção: a derradeira fronteira, caros ouvintes, a fronteira final não é lá no espaço sideral, caros ouvintes, mas é dentro de cada um de nós. Então, esse tema, caros ouvintes, é o mais importante. Pedimos a todos, caros ouvintes, muita atenção para o estudo desses passos, ouvintes, porque uma consciência cósmica está dentro de nós. E uma vez mais, recomendo a todos a leitura desse livro maravilhoso, Os Comentários do Dr. Ika Taimni sobre os Yoga Sutras. Nesse livro, editado no Brasil pela editora Teosófica, A Ciência do Yoga, que vocês podem adquirir, ouvintes, aqui na Levir ou na editora Teosófica, nas melhores livrarias. Não interessa aonde vocês vão adquirir esse material, ou então outros comentaristas dos Yoga Sutras, ouvintes, mas não deixem de estudar realmente esse clássico, que vale realmente muito a pena. E, caros ouvintes, o tempo urge. Pela premência do tempo, com muita alegria, não porque o programa está terminando, mas porque nós atendemos uma vez mais o nosso ouvinte, o nosso querido Aparecido, que pediu que falássemos sobre esse tema. Fizemos aí 3 programas sobre relaxamento, meditação, concentração. Falamos dos Yoga Sutras e Patanjali e, obviamente, em largas pinceladas. Eu não sou nenhum mestre desse tema, caros ouvintes, desse assunto. Só estou aqui incitando a curiosidade de vocês para que vocês venham pessoalmente a estudar. Mas vou convidá-los, ouvintes, uma vez mais, para juntos, todos nós, ouvintes, vamos encerrar esse programa. Assim como nós o iniciamos, convido, caros ouvintes, a todos vocês, vamos nos unir em meditação para encerrar espiritualmente esse programa Lux Esotérica de hoje. Vamos, ouvintes, fechar os nossos olhos e, uma vez mais, buscar a interiorização, que pode ser buscada, caros ouvintes, inicialmente sentindo o nosso batimento cardíaco, buscando a essência da vida que pulsa dentro do nosso ser, o sol físico, caros ouvintes, do nosso corpo, que é o nosso coração, com o poder da nossa mente. Dentro dele, ouvintes, visualizemos a chispa divina, a joia inefável que repousa sobre o lótus do nosso coração. Visualizemos a sua luz brilhando, irradiando. Vamos visualizar essa luz se expandindo cada vez mais, despertando toda a nossa natureza, iluminando todos os centros energéticos do nosso corpo, interpenetrando todos os nossos órgãos, se expandindo para além do corpo, pela nossa aura, iluminando todo o nosso derredor e principalmente diante de nós o caminho da evolução que nós pretendemos seguir. Vamos, ouvintes, aproveitar esse momento solene para compreender, para internalizar, para realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Que essa bênção que vem do coração de Deus, que passa pelo coração dos grandes mestres e que eu humildemente transmito a todos vocês, ouvintes, sigam para todos os seus lares, para os vossos corações. Deixe cada vez mais vívida essa chispa divina que está dentro de vocês, ouvintes, sempre despertando as vossas mentes rumo a um conhecimento maior, a uma busca cada vez mais plena de conhecimento e de sabedoria. Nosso programa Lux Esotérica está a serviço dessa busca, está terminando aqui nesse momento, mas essa edição, sempre desejando a todos vocês, ouvintes, que vão nos deixar nesse momento, um ótimo fim de noite, um bom descanso, esperamos estar juntos com vocês em próximas ocasiões. Nos despedimos deixando aí a programação musical interativa da nossa querida Esotérica FM. E como hoje é sexta-feira, desejamos um maravilhoso fim de semana para todos vocês. Nos despedimos com um forte, caros ouvintes, um caloroso, um fraternal abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.